Disfarçadamente, ela entrou na minha mente, é experiente, entendido o assunto, a foda é diferente. No quarto gelado, com ela fica quente, na hidromassagem tudo rola entre a gente. Nossa, que mulher gostosa. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, chegou sua hora. Ai, é o maestro. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, sua gostosa. Vai rebola, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, chegou sua hora. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, sua gostosa. Vai rebola, ai. Vai rebola, chegou sua hora. Vai rebola. Abaixa o volume. Bebê, finge que você tá dentro do Decameron, do Lei Royale, isso, do Milênio, do Del Rey, do Gluta Azul, bebê, e rebola pro maestro bem gostoso. Vai rebola, isso. Vai rebola, isso. Vai rebola, não para não, bebê. Vai rebola. Rebola, rebola, rebola, sua gostosa. Gostosa. Temperantigo! Então solta o mundo, tipo. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, chegou sua hora. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, sua gostosa. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, chegou sua hora. Vai rebola, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, oi. Vai rebola, vai. É o menino. Chegou sua hora. Que leu a Vai rebola, vai rebola, vai rebola. Vai rebola. Equaliza. Disfarçadamente ela entrou na minha mente. É experiente, entendido o assunto. Ai, no quarto gelado com ela fica quente. Na hidromassagem tudo rola entre a gente. Nossa, que mulher gostosa. Vai rebola. Vai rebola, vai rebola, chegou sua hora. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, sua gostosa. Vai rebola. E o som, David. Chegou sua hora. Vai rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, sua vai, vai, gostosa. Oi. Vai rebola. As meninas de Águas Claras gostam, mano. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, sua gostosa. Rebola, rebola, rebola, chegou sua hora. Vai, rebola, vai. Finaliza a orquestra. André Celias, o moral de Bico Ara.